Voo 1807, boa, sem identificação, chegada Bonfi, desça para o 070. Azul 4131, ponte 08, feedback, tá vendo? Azul 4131, direcionar chama para táxi. Direcionar chama para táxi, Azul 4131. No 4, boa, senhora identificação, chegada Mari, desça para o 050. Descida, até 4 do corpo está autorizado. Afirmativo, 5491. Voo 1396, boa tarde, senhora identificação, chegada Mari, desça para o nível 060. Chegada Mari, nível 060. Azul 4131, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera da pista 10, chame torre 118, decimal 6, ajuste de altímetro no 0, no 0. Via Índia, ponto de espera de 649, tanto da Oscar para copiar. Ele é o. Vão no 649, tanto para copiar. Ele Afirmativo. Voo 649 autorizado Ilhéus, nível de voo 240 via Golf 677. Pistão 10, curva direita, saída da EL, Leda após Leda Ilhéus. Controle 119.35, transponda 51126. 649 da Gol. Para Ilhéus, recorda a pista 90, primeira curva direita, da EL, Leda, Leda Ilhéus. Aqui nível 240, via Golf 677, assinado 5126, Gol 1649. Gol 1649, cruzamento correto, são prontos para pushback acionamento. Manhã para puxar acionar, 649. Pode, pode, tá? 6314, número 2. Mantenha o perfil aí, Mari Sap, 6314. Boa. A cena de identificação na chegada Mari, Decimal 080. 080 da Mari, Decimal 080. Também foi de Duna, desça para 2.000 pés, ILS X-ray autorizado, reporte no localizador, o altímetro no 010. Ok, voando na proa de Duna para 2.000 pés, 1.010, reportarei quando seu localizador. Na zona, modo Charlie acusa 140. Vai ter condições de completar, LS? Afirmo. Gol está autorizado. A linha de colapso 10, 102 graus, 14 minutos. Juliette regressando de Caru, 1.500 pés, prossiga via corredores e confirma o POB. Via corredores Caixa Prego, Vera Cruz, Interlagos, reporte ingressando Interlagos, Vitorinho Juliette. Vetor radar sequenciamento, curva direita, proa 235, o limite é o curso do localizador. O Xanier 6314, prossiga para 3.000 pés, o altímetro 1010. 3.000 com 1010, Xanier 6314. Afirmativo. Contato radar estabelecido, 4.000 para Papog. Na chegada Mari, desça para o nível 090, aciona a identificação. O gol no 1807, prossiga para 4.000 pés, altímetro 1010. 4.000, 1010. Oi, Sané, 6310, considera a restrição de altitude, tá? Afirma, pode desconsiderar. Livro descida para 3.000 pés. Direto para 3.000 pés. Restrição 6314. Gol no 396, reautorizado 050, inicie redução 2109. Autorizado 050, 2109, tá 3192, reautorizado 06200, ao passar uma centena, inicie redução 2109. Tá 3192, copiou? 3192, já autorizado 06200, inicie redução 2109. 06200 e 2109, do Zé 3192. Para cópia, milhão. Você está me informando que o voo de São Paulo é aqui na lateral do Zé 3192? Afirmativo, perfeitamente, está na sua lateral aí. Controle, tarde azul 4131, vai passando 1500. 4131 azul, boa, contato radar na decolagem, suba 360, sair da El. Ao 360, da El, 4131. 1935, controle, acionar 6327. Acionar 6327, condicionamento correto, estamos prontos para pushback acionamento. Décimo meia. 186. Eco 491 no Chame Torre, 118 decimal 6, completando ILS. Matera, Samaré, 186. 5. Por que você podia adiantar a saída para Guarulhos? O seu copia, então 3155. A copia já está 3155. Autorizado Guarulhos, divide voo 340 via Upper Zulu 44. Pista 10, curva direita, saída da El. Leda Eudes, controle 119.35, transponda 51151, TAN 3155. 340 para Guarulhos, né? 144, percosa 10, com curva direita, da El, Leda Eudes, o controle 1935, TAN 3151, na posição 9, TAN 3155. TAN 3155, desenhamento correto, estamos prontos para possível estacionamento. Morava por estacionamento, TAN 3155. Meia, vetor radar para sequenciamento, mantenha presente proa, o limite é o curso do localizador. Mantém proa, limite do localizador, voo 396. Voo 1807 para interceptar o lock, completa a esquerda na proa 140, desça para 3.000 pés, voo 1807. Esquerda 140, desce 3.807. Voo 396, 050. Reautorizado 4.000 pés, 1.010 é o altímetro, 1.396. 4.000, 1.010, 3.96. ...6314, completando ILS X-Ray, chame torre em 118, decimal 95. 2295, então, 8.934. Boa. Gol no 396, inicie redução 1.80 nós, está livre descida para 2.000 pés. 1.80 nós, 2.000, gol 396. Está 3.192, livre descida para 3.000 pés, 1.010 ao altímetro. 3.010, acena 3.192. Para ingresso no Interlagos, Vitor Índia Juliette. Copiado, ingresso no Interlagos, reportando a rotatória, Vitor Índia Juliette. Rotatória, Vitor. foi Salvador, saneamento São Paulo, boa tarde, boa tarde, Salvador. Xené 61, 63, 14, continua a aproximação do Instagram. Gol 1396 informa que nesta proa interceptará o curso do localizador. Ok, reportando estabilidade. 396, autorizado, localizando. Trip 5201, autorizado, pushback, estamos prontos para táxi. Comandante para o táxi, 5201. Torre 1 no 8, decimal 95. 295. Direita, Eco 2954, 9 horas. Mantenha presente proa, o limite ao curso do localizador. Mantendo a pro limite ao posto localizador, Antena 3, 192, iniciou redução. Obrigado. 110 graus com uma dúzia. Obrigado. Já está naquilo. Aguardando para ingresso na taxa Aquilo, 5491. Solo, nós podemos ingressar via Kilo e aguardar o pushback da nossa aeronave que está fazendo. Sim, autorizado então, 35491, ingressar na Kilo, aguarda o pushback da aeronave da mesma companhia. Ok, ingressa via taxiway Kilo, sua bem melhor, e aguardando o pushback da, do outro 35491. Campo, Vitorinho de Juliette. Copiado, Vitorinho de Juliette, chame torre 118, decimal 95. 1895, grato, uma boa tarde. Boa. Sapatango, Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, ingresso final no 7, agora instruções. Livre descida para 3 mil pés, o altímetro no 0 no 0. Para 3 mil no 0 no 0, azul, tá vendo aí. Informo que nesta proa interceptará o curso do localizador. Está livre o LS, reportando estabilizado. Quem intercepta na proa, Antena 3, 192, vai informar estabilizado. Azul 4462, vetor radar para sequenciamento, mantenha presente proa. O limite é o curso do localizador. Mantenha presente proa, limitado pelo curso do localizador. Espaço 4, boa tarde, voo no 399. Ah, do controle aí não, tem razão. Desculpa. Trip 5491, autorizado táxi, pátio 3. Só não tem um portão do senhor, fica atento ao sinalizador. Sem problema, já estamos visuais. Muitíssimo obrigado, tenha uma boa Páscoa. Obrigado, senhor também. Muito obrigado. Gol 1649, após a passagem do Alfa Tango 72 da Trip, autorizado o pushback, são pronto para táxi. Após a passagem da aeronave da Trip, chamará para o... autorizado o push, chamará táxi. Gol 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, 1649, vem para o solo, por favor? 1-3-2-1, para a Marinha. Oceania 6321, ponto para qual tempo? Oceania 6321, autorizado Brasília, nível de voo 320. Via Alpes Zulu 17, pista 10, curva direita, saída Arbor Elefa, controle 119 decimal 35, transponda 51147. Autorizado nível 320 para Brasília, Elefa Zulu 17, saída de baixa, pista 10, 10, curva direita, saída Arbor, direção Elefa, 119 decimal controle. 1-4-7-7-7. O saneamento 6321, o cruzamento correto, estamos pronto para possível acionamento. Salvo Salvador, boa tarde, gol noite 07, livrou. Boa noite 07, atualizado em Guaçana Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, gol noite 07. O saneamento 6314, autorizado a ingressar na Juliette, posição 05. Juliette, ali, mantém após o gol. Após o final, ali, mantém. 462, capítulo, no máximo. Está avisado, ele é, 462. Então, vamos iniciar a redução para a velocidade de inserção final. Temos o tráfego à sua frente. A Airbus 320 já reduziu para a mínima de aproximação. Estabilizado, Oceana 3192. Copiado, torre agora 1-8-8-9-5, tá 3192. 8-9-5, 3192, obrigado, boa. Solo 3.000, liberem, chama o solo 21 decimal 9. JTP 5201 no vento, uma centena com 12 nós, livre de decolar. Iniciado, bom, no 396, ele 396, boa tarde, prossegue Alfa, reportando antes da Juliette. Alfa, reportando antes da Juliette, bom, 396. Negativo, solo 37, Vectrec 44, na minha escuta até o corte. Vitor, Índia e Juliette. Torre, Altena 3192, final, baixado e checado, boa. Tá no controle ainda, 392. Boa, 392. 49 com 70 a bordo, 2:30 de autonomia, alterna Aracaju para o táxi. Autorizado, pouso no zero. TP 5201 decolado aos 37. Comandante, por gentileza, a próxima vez o senhor preste bem atenção aí no ponto espera, ok? Que o senhor ultrapassou o ponto espera. No controle em 1935, bom voo. 1935, Ok, senhor. Lamento aí. Ficaremos atentos. Grato pela informação. Até a próxima, senhor. Boa Páscoa a todos. Igualmente. Estou em Salvador, 4462 Azul. Esse é baixa travada. Azul 4462, fazendo minha aproximação, número 2 para pouso. Fazendo aproximação, guardando. Isso é Azul 4462. Tipo 5201, contato radar na decolagem, suba ao 200, saída Arbor. 200, saída Arbor, tipo 5201. Paulo, Oceania 637 na posição 1, para pushback e acionamento. Autorizado, chame táxi. Chamar para o táxi, né, 3, 2. Gono 396, Juliette, para o 1-1. Juliette 1-1, Gono 396. 9, 0, 0, 0. Gono 649, mantém o ponto de espera do 1-0. Mantém o ponto de espera do 1-0. Tem bastante. Aqui nós confirmamos a frente do controle de roda de fora. Confirme, Gono 649. Estamos confirmando a frente do controle de roda de fora, beleza? Gono 649, mude para 118-95. Pode decolar em 118.95, ok? Mantenha, mude agora para 118.95, é a torre, ok? 18.95, ok? 18.95, mantém. Tan 3192, no solo 839, livre à direita, semi-solo 121, decimal 9. Meia, 49, 118.95. Azul 44. 62, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1-0 graus, 1-4-9. Gente, autorizado pouso, pistão no zero, azul 4-6-2. Final? Mais sim. Gol na 649, pouso mesmo, autorizado, alinhar e manter cabeceira 1-0. O controle opera no 1-1-9-9-3-5, bom, no 649. 1-1-9-3-5, bom, muito grato, 649. Solo 41, livre à direita, semi-solo 121, decimal 9. 121, solo de 4462. Bota 312, por ingresso mágico. Juliette para 10. Juliette 10, para 3192. Fala Salvador, boa tarde de 4462. Então. 4462, boa, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, eu posso me passar com a gente. Para o táxi, o Chanel 6327, POB 64, autonomia 1 hora e 45, alterna Salvador. Ok, confia o POB? 64, meia dúzia 4. Copiado, prossegue via Indy Alpha, ponto espera Soma Torre, 186, ajustado no 010. 010, Indy Alpha, ponto espera 108, meia dúzia, Chanel 6327. Do 4, 4, 6.